Um projeto de atuação conjunta da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste está sendo conduzido para estruturar os serviços de vigilância sanitária municipal. Dentro desse projeto, a Promotoria de Justiça de Viçosa obteve uma decisão liminar que obriga o município de São Miguel do Anta a estruturar o serviço de vigilância sanitária do município. O promotor de justiça Luiz Cláudio Fonseca Magalhães dá mais detalhes sobre o caso. Essa ação foi ajuizada em favor do município de São Miguel do Anta, era fruto de um projeto de atuação conjunta número 9, a partir da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste, que se localiza em Juiz de Fora, na pessoa do Dr. Rodrigo, do colega. E nós temos como objeto desse projeto de atuação desenvolvimento de estratégia articulada visando a implementação e estruturação pelos municípios que integram a região ampliada de saúde sudeste dos respectivos órgãos de vigilância sanitária municipal. Atuação no assessoramento, complementação, suplementação e supervisão dos trabalhos de vigilância sanitária na região ampliada sudeste. Então foi feito um trabalho de base, de captação de informações, onde se observou que uma gama de municípios, 96 a princípio, posso estar enganado no número, eles estavam desassistidos no que se referia à vigilância sanitária. Aí, no caso, o município de Coimbra, que integra a comarca de Viçosa, está sobre a vigilância da coordenadoria regional. A São Miguel não está, mas nós implementamos o projeto, ampliamos o projeto também para São Miguel do Anta. E o problema de São Miguel do Anta é que nós constatamos, infelizmente, que o município não tem nenhuma estrutura minimamente razoável, sustentável, no que se refere à vigilância sanitária. Não tem um cadastro municipal dos estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de interesse à saúde situados na área territorial e tem outras áreas sensíveis da vigilância sanitária. Então você vê postos de saúde, postos de vacinação, postos de estratégia de saúde da família, nenhum deles está submetido a nenhuma vigilância e isso é gravíssimo porque pode causar prejuízos, entendeu? No que se refere à higiene, sanidade, salubridade, tanto de quem presta serviço, servidores, como aqueles que recebem os serviços. Então, o município tem carências em todos os sentidos, tanto de recursos humanos, aparato técnico, entendeu? Então, foi necessário ingressar com essa ação para que houvesse, pelo menos, adequação ao mínimo que a legislação prevê. E nós também entramos com ações não só contra São Miguel do Anta, como também Cajuri, Canaã e Paula Cândido. Nós tivemos que ajuizar também ações da mesma natureza. Luiz fala sobre os problemas que a ausência da vigilância sanitária podem acarretar. A questão da vigilância sanitária é uma área muito sensível. A gente não pode esquecer que, quando a gente fala de saúde, a gente não pode esquecer de outras áreas e negócios no âmbito do município que tem que ficar sob o crivo da vigilância sanitária. Você pode, para citar, assim, padarias, açougues, restaurantes, bares, trailers. Então, uma gama de serviços que disponibilizam alimentos, às vezes in natura, que precisam de adequação às velhas normas sanitárias, técnicas. E muitas vezes, quando você não tem a vigilância sanitária instituída nesses municípios, você coloca em risco o consumo de determinados produtos. Então, não é só a questão dos serviços da área de saúde, mas a questão mais abrangente de outros serviços na área corriqueira que as populações desses municípios acessam diuturnamente, sem nenhum critério, sem a existência de nenhum aparato que possa atestar que esses estabelecimentos estão agindo em conformidade com a lei. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.